Romeu, acho que é isso, autorizado a alinhar e decolar. Pistão na 7, ventuna 20 graus, 8 9. Na 0 ou na 5? Na 0 ou na 5, ele está aqui a parte do dia. Pode ser a 3295 ou 109. Salvador, 3305, autorizado Alfa, repórter Juliet. Alfa, repórter Juliet. Go ahead. Yeah, Europa 081 is a request to be on the approach for 108. Roger. 10821, maintain arrival until payload position. After you are clear, fly direct to Tazo and descend to 2050 on H1015. Descend to 2000 feet on 1015 and proceed to advance arrival to Pelo and from Pelo proceed to Tazo. Obrigado, Europa 081. Oxalé 6303, para Guarulhos, está autorizado o nível 360, decola da 10, cumpre o perfil da saída da Eolê da Motiva, onde intercepta a Upper Zulu 10 Taubaté, aciona 5061 e o controle 120.8. 11 milhas, o arroz 330. Cotejamento com a Hudson, pronto, feedback, sanamento. 3305, ingresso a Juliette, posição 05. Juliette, 0-5, 3-3, 5. 9271, autorizado, sem prontar-se. Pro 4235, autorizado descida para 4.000 pés, ajuste na 095. 4.000, ajustado na 095, 4235. Controle Salvador, Venazoide, Azul 2782. Azul 2782, acende identificação, desça para nível 050, via chegada mais. Identificou 5020 para o 050 no ideal, chegada via Mário, azul 2782. As coisas que decolam os 27, corredor cheio, no 20, decimal 8, até a volta. Decolado da 97, também melhor para esse, 1208, até a regressa. Azul 2782, está autorizado a presente voar posição Itapa. Está presente para o Itapa, Azul 2082. Europa 081, informe helicóptero. 12 o'clock, 5 miles, maintaining 1,000 feet. Europa 081, thank you. We have the helicopter on the cat. Obrigado. Voo 4235, após pelo voo Serra Vitor 366 para o procedimento RNAV. Após pelo 366 RNAV, voo 408, voo 09, muito obrigado pelo serviço. Guardião 05, prossiga. Tem, tem, livre sequência, estou regresso. Controle Salvador, muito boa noite. Gol 1096, Momo 2100. Zona 096, contato radar na decolagem, chegou a via Momo para nível 370. Via Momo 370, gol 096, quanto possível, senhores? Proti para diminuir o nosso atraso. Aguarde autorização de Recife, gol no 096. Obrigado. Na 3815, chame Recife 128.35, ao termo 25.1. Guarde, São 3895, copiou o controle? Afirmativo, são 2835, 1251 no alternado. Ativo, azul 4235, autorizado descida para 2500 pés, reduza para 1809. 2500 pés, reduzindo para 1809, azul 4235. Papa Romeu, novembro, ótimo isso, mantenha-se em condições visuais, zona mil pés, via corredor axé. Informo que não recebeu o chimetria, faça o cheque no transporte. Europa 081, complete approach. Contact Tower 118.95. Mais bonito, 95, continue approach. Europa 081, boa noite. Boa noite. Azul 4235, autorizado o procedimento da RNAV. Segue tráfego 11 horas. 7 milhas com 160 de hidroxigênio. Sem redução, reporte posição cerrada do 366. Já está reduzindo, vai reportar no 366 para o procedimento, do 1465. Papá Romeu, novembro, Oscar Luiz, informa que não recebeu altimetria, faça um cheque no transponder. Vai para 2L de transponder, novembro, Oscar Luiz. Azul 2782, após o TAP, voo cerrado do 366 para o procedimento RNAV. Estap 366 para o RNAV 2782. Dia ponto espero no 0, torre 1895, existe no 0 no 5. Boa noite, jogou no 888, cruzador de Nagela. Bom no 88, acima a identificação, desça a via chegada bons para 4 mil pés, a Yusha na 0 no 5. Boa noite, Jesus, mantém um ponto de espera, há um tráfego na frente. Estabilizou azul 4235, passou 66. Azul 4235, complete procedimento, chame torre na frequência 118.95. Torre 1895, azul 4235. Torre de Salvador, boa noite. Azul 4235, final da 1 a 0. Azul contra 235, continue a aproximação, aguarde pista livre, número 2 para pouso, então no 30 graus com 8 nós. Guardando pista livre, 4-2-35. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, contato radar, posição conte. Voe proa da posição bom para completar a chegada e informe o quadrão ideal de descida. Gente, quando mais próximo será autorizado o procedimento VOR, mantenha a proa de bom e informe para a descida. Gente, mantenha um no meu pé, na escuta do controle. O 2782, autorizado da presença, hábito 366, desça para 2500 pés, ajuste na 096, procedimento RNAS, conforme passando hábito 366. Gente, está presente o 366 para 2500, ajustado no 016, azul 272. 1096, chame Recife, 12685, alterno 2545. 2845. Gol 246, sem identificação, dessa via chega da bom para nível 050. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, desça para o nível de voo 060. 060, Papá Juliette, Papá. O tráfego Salvador, gol 2175. Autorização, nível 360, Guarulhos, na informação, Romeu. 2175, autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 10, curva à direita da saída da Leda Motiva via Upes 10, Salvaté. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5052, transponder. O 2175, autorizado 360 para Guarulhos, decola pista 10, saída da Gael, Linda Mótica, apresulou 10, após Taubaté. 120-18 ao controle Salvador, 5052 transponder. 2175, atendimento correto, sempre pronto para o estiver acionamento. Chamará para o estiver acionamento. Solo Salvador, azul 4236, 4235, prossegue Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliet 75. 9271. Prossiga. Funara chega em 1208, controle. Boa viagem, 239. 1208, 9271. Controle Salvador, azul 9271. Do 9271, no contato radar decolagem, simbologia da El para nível de voo 380. Via da El, até o 380, 9271. Estabilizado na Renato 2782. 2782, completo procedimento, chama torre 118 decimal 95. 118 95, buenas noches. Torre Salvador, buenas noites, azul 2782. Boa noite, azul 2782, avistado, pouso autorizado, pista na zero, vento na 30 graus, 10 nós. Sete, Lefoso 1782. 66. Gol 1888, após pelo, está autorizado, descida para 2510, Serra Vida 366, procedimento terminado. Está seguindo a aproximação, quer? Ente, retorna para Salvador. Aqui vai fazer DGL e depois foro completo. Pode ser. Controle Salvador Azul 9271, visual do setor, solicita a de morte, velho. Azul 9271, não mantém a saída, guarde autorização de resíduo. Gente, Azul 9271. Bom, 246, desça para 4 mil pés, ajuste chama 096. Papá Romeu Novembro Oscar Whisky, chame a torre frequência 118, decimal 95. Novembro Oscar Whisky, intenção é TGL na pista no 7. Estimativa, vai realizar de 2 a 3 CGLs após... Chama na curta final, pista na 7, novembro das coisas. Chama na curta final, da 7, novembro das coisas. Azul 2782, solas 4 e 5, chama no 21, nesse manual de solo. 219-2782. Livrado. 2782, autorizado, Alfa, Kilo, Paz 3, posição 4, Romeu. Paz 3, Alfa, 2782. Paz 980, autorizado, Recife, nível 350, da coluna 0, tua esquerda. Saída Puca Caju, via Ampagelo 17. Controle Salvador, Fera 1208, aciona 5065. Principal. Vai realizar um 360 curto pela esquerda, ao Novembro Oscar Whisky. São 31978, acendo identificação, Rui Stap, pista para nível 050. 050, tornou Stap, autoriza já a proa lá direto do 366. Autorizar, Serra Vida 366, até 31978, nível 050. 366, 050, até 3178. Não, Zé, sou 988. Luna, 888, todo autorizado, pista na 0, vento 130 graus, 8 nós. Zero posse. Já aguarde. Preciso aguardar? Afirmo, mantenha a posição e aguarde a autorização. Finalizando 360, visual contrato nacional da novela. Continua na final e aguarde autorização para toque remetida pista na 7, novembro das coisas. Aguardará a autorização para final. Voo no 38, tráfego à esquerda da cabeceira no 0 para pouso na pista auxiliar. Não vai interferir com a sua aproximação. Tudo tranquilo. Meia 313, após a passagem do Boeing da Gol, retaguarda autorizada, se manda para um táxi. Após o avião na retaguarda, está autorizado, 6303. Salvador, boa noite, fechando a 6224, transfere, descendo para o 170, cliente da Romeu. Canem 6224, acendo identificação, deixa a via chegada a Mari para nível 060. Dia chegada Mari para o 060-6224. Papá, Juliette, papá, seguiu 060. Pensa para o nível 050, papá, Juliette, papá. 050, papá, Juliette, papá. número acho que eu estou autorizado, tô com RMC, pista na 7. Ventana 20 graus, 8 nais. Número acho que eu estou autorizado, toque a medida na pista 7. 2-4, estou autorizado a presente para o observo do 366. 6-2-2-4, solicita manter a rota. Salvador, boa noite, 221-75.0, pistola 0. 2175, autorizado ali, ali manter pista na 0. Ali manter pista na 0, vou 2175. Triplo 8 solo 50, chama no 219. 9 solo. 219, boa. O 1246, complete procedimento, chame torre 118, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite. Meia, boa noite. Boa noite, 1246, continue a aproximação, aguarde pista livre. Leandro. Só 8, Livrão 150. 0, 4120 graus, 8 nós. 1190, com 2175, boa noite. Boa noite, boa noite. Lembra as coisas que tocou em MTA-52, pula do farol de Itapuã. Para aguardar a passagem no Boeing da Gol na final do Nazaré. Agora na proa do farol de Itapuã, aguardará tráfego na Vendera Sul. Alô, Salvador, 3305, pronto para qualquer registro. 3305, autorizado em Recife, nível 330, decola no 0, curva à esquerda. Saída Pucacaju via Upper Tulu no 7. Motor Salvador opera 1208, aciona 5071 no transponder. Autorizado Recife, nível 330 via Upper Tulu no 7. Recolta 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. O controle é 1208, transponder 5071 para o 3305. 3305, o procedimento correto, pronto, pushback, estacionamento. Para o TAC 6303 com 149 a bordo, autonomia 5 horas, alterna o galeão. 6303, autorizado o TAC via Índia, ponto 0 no 0, torre 1895, ajuste no 016. 016, 7285. Convô na curta. Autorizado perna do vento pela direita, passando a retaguarda do tráfego, chame para girar a base. A retaguarda do tráfego, repórter da base, girar a base, aguardando a autorização na membrana do país. Controle, somos do Orgão 2165, poderia abordar para a gente em posição ativa ou Leda? Autorizado Leda. Autorizado Leda, Gol 2175, graças. Olá, Juliette, papá, desça para 4 mil pés. Ajuste 1-0-9-6. Descendo para 4 mil pés, o papá desce, papá. Do mesmo autorizado alinhar e manter pista na zero. Falou. 4980, autoridade sem prontar. Bom, mara para o táxi. 4980. Bem. Ciência, pode ser o voar à casa para o procedimento de OR com a fase 10 para pá. Alto, 246. Solo, voo 1246. 46, autorizado, Alfa Kilo Pat 3, posição 6 Lima. Alfa Kilo Pat 3, 6 Lima, 246. Linha 224, desça para nível 050. CNR 6224, desça para nível de voo 050. Sendo autorizado ao 050, CNR 6224. CNR 6224 para sequenciamento, curve à esquerda para o 020, limite radial 220, observador. Ok, curva à esquerda para o 020 para sequenciamento, limite radial 280, observador, 6224. Controle Salvador, 6313, decolou na sua escuta. CNR 6313, contato radar na decolagem, suba via da El para nível 360. Dael 360, me autoriza a voar Leda, visual no setor. Autorizado, Leda. Obrigado, hein. Rocha, Rocha! Circuito padrão é porta para girar base e o nome liberado para isso. 7S, posso ir. 3178, complete procedimento, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Papá Juliette Papá, autorizada para o Editaz, procedimento R-Nave, descida para 2.000 pés, responde estabilizado. Pro Editaz, descendo para 2.000 pés, reportará estabilizado, Papá Juliette Papá. Zona 78, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ventando 20 graus, 8 nós. 7, 7. Voo 2175, chame Recife em 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Curitiba, Recife agora, 128, decimal 35, alterna 125, 1, voo 2175, boa noite. Boa noite. Cruzamento pro campo. 2460 para o 050. Já 3178, pouso autorizado, pista 10, há um tráfego à esquerda do campo se afastando na intersecção do seu pouso. 3178, pouso autorizado, 10. CNE 6224, reduza para 1809, autorizada por Sierra Vida 368, para o procedimento terminado, descida até 4.000 pés. Ajuste no 096. 4.000 pés, altitude direto, terra vista 368, reduzindo a velocidade para 199, 6224. Alfa, ponto de espera 11895, altímetro 1016, tem bom voo. Alfa, ponto de espera 295, Torre Revelador, na lembrança só esse que visual contrato na curta, autorizado girar a base. Autorizado ingresso final no 7, na lembrança com esse. Linha 224, autorizado descida para 2.110, procedimento aeronave. Tráfego 1 hora, 9 milhas com 160 de grau de speed, uma alfa 4.000. Boa noite. Boa, linha 224, ciente da condição, já vai estabilizar na final aeronave. Centro do tráfego, linha 224. Papá, o meu papá, Juliette, papá, complete a aproximação, chame a torre na frequência 118.95. Completando a aproximação, chamar a torre 118.95, papá, Juliette, papá. Oi, muito boa noite, meu papá Romeu, papá, Juliette, papá, estabilizado. Boa noite, papá, Juliette, papá. Deixa a pouso, pistão no zero. Mais perto, se pula e pousa na 117, cancela e pousa na 117. Gente, informa que será o número 2, há um tráfego na final da pista 117, sem para modificação. Gente, o papá direto, papá. Número 6 autorizado, tocar RMP, pista 17, vento no 30 graus, 8 mais. Número 6 autorizado, tocar RMP, pista 17. 4980 autorizado, alinhar e manter, pista 0. 4980, na 31, 78,03, chama na 21, decimal 9. Juliette, papá, propõe presente. Salvador, boa noite, 31, 78, 78, muito boa noite, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Para o Pato da Bata, senhor. Azul 4980, autorizado de decolar, vento 120 graus, 8 mais. Então, tráfego na final da 117? Máximo. Tapa 28 Alfa, está na curta final para toque arremetido para o 117. Será o número 2. Gente, já covou a esquerda. Assim que eu livrar o tráfego, o senhor me autoriza a ingressar na final da 117. Sim, 1, 2, 8, 10, 1, 3, 5, 1, 8, 6, 6, 3, 2, 1, 3. Ativo. Papá autorizado, final no 7, aguarde autorização de pouso. Final 4980, decola 05, chama no 20-8, controle, boa viagem. 208 Bravo, boa noite. Tá, Juliette Papá, pista 17, livre pouso autorizado, vento no 20 graus, 10 nós. Livre pouso 97, Papá, Juliette Papá, já ingressando na final. Zero contato radar de colagem, via Puca para nível 350. Via Puca 350, 4980. Faz completo o procedimento, chama a torre em 118, decimal 95. Pronto, farol de Itapuã, para aguardar a passagem do arco-íris da Avianca, na final da pista no zero. Na Flora para Itapuã, aguardando o tráfego para pouso completo, no novembro da Covid. Aqui é Salvador, boa noite. O senhor é 6224, é nada, pista no zero. Canal 6224, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vento no 20 graus, 11 nós. Copio as condições, aguardando autorização. 6224. Estou instalado na Lembra Solice, que é autorizado 360 pela esquerda, aguardando a passagem do tráfego. Sim, autorizado 360 pela esquerda, na Lembra Solice. Lembra Solice, 360 pela esquerda. Você continua autonomia alternativa, por gentileza? Segue em frente em geral, para o ponto de espera 10295, altímetro 1016, tem bom gosto. Polo 07, autorizado para track, informe livrando no Parque Tabata, Juliette Papá. Na M224, polo autorizado, pistão 0, vento 120 graus, com 10 nas permanentes. Sim. Pouso autorizado, que são 0962-4. Mandou o 1970, boa noite, descendo até o 1950. Boa noite, 1970, boa noite, sendo identificação, desça para 2500 pés, ajuste o Salvador 10 no meia, vou direto para a árbitro 366 para o final, Renato Pista, 10 Salvador. Comente 16, 366 na prova, 2500, tá voando, 9700. 7 de novembro, Alto Calvície. Faz direto para o Pato, hein? Borda. Comandante? Dê-lhe-se essa aeronave. Valeu, abraço. Juliette Papá, prevença livre, boa. Alô, boa noite, 3305, autorizado alinhar e manter. Pista na zero. Salvador, novembro, aço uísque, inspeção para girar base pela direita. Aço uísque, autorizado girar base, tocar, corrigindo e pousar, pista 17, vento no 20 graus, 8 nós. Autorizado, pouso, pista 1 no 7, 9 em vai lembrar no final. Professor Fozuna 0, chamando 21 na décima 9, solo. 21 na 9, é 224. Azul 4980, chame Recife no 2085, alterna no 2545. Brasil 2085-2545, é isso? No 2085, alterna no 2545. Gente, grato. Liberação Whisky, solo Zulu 1, confirma o bate 4. Basta, autorizado backtrack, é o estacionamento que vai ser livre. Então, 3305, da Colômbia Zulu 0, controle no 208. 3305, peço por contato com a Radar Subol 330, após 2000, direto Jamo, após Jamo Aracaju. 72000 Jamo, após Aracaju 970, está autorizado a final do procedimento RNAV Pistono 0 de Salvador, reposta passando 366. Quem está levando o procedimento reportará o 366, agora o 970. Chinaga 224, siga de Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 4 horas. Salvador, boa noite, aqui. 001, 001, 004, Guarulhos? Isso. Frisada, para Guarulhos, nível 300, decolada pista na 0, saída da EL. Leda, transição Motiva. Interceptando informe Zulu 1-0 e sai com fone rota. Controle 120-8, transponda 5076. Autorizado Guarulhos, 300-0, da EL, Leda Motiva, Zulu 1-0, confirmação 208, controle 001. Correto, 500 no time para pushback, acionamento. 2-3-6-6, Voador, muito boa noite, viu 4959, tem a informação de terra. É, pronto para a costa, executa RNAV. Azul 4959 para Ilhéus, boa noite, confirme o nível. É seu mesmo repetitivo, é 1-4-0? Ajuste 1-0 no meio, após ponto, programa de serviço 367, número 3 na aproximação. Controle 1-208, 5077 no transponder, plano Yankee. Vai 140, após cancela, vai 065 visual para Ilhéus. Pesado, nível 140, certo, fora da 10, curva de direita, perfil temporal. Vai inicialmente 065, depois cancela, segue visual, OPP. Inicialmente 140, depois cancela. E transponder 5077, controle 1208, azul, 4959. Corrija apenas o transponder 0271, vem 0271 acionado no transponder 4959, no bate 3, time pronto para pushback, acionamento. 0271 será alocado, chamará o braço azul 4959. Alterna no 2685, boa. Boa. Salvador Azul 2775, entidade terra, nível 160, Porto Seguro. Boa noite, Azul 2774, linhas aéreas. Aguarde 30 segundos a cópia, prepare a coral 1-0 no meio. Agora 2774. Do 2774, copia? Copia. Autorizado, Salvador para o Porto Seguro 160, Golf 677, decola pista 190, curva à direita, saída Coral, controle frequência 120.8, transponder 0273, azul 2774. Autorizado no 60 via Golf 677, decola 190, curva à direita, saída Coral, controle 1208, transponder 0273, azul 2774. Parte de carga, chame pronto para pushback e acionamento. Nova Goiânia, 5001, pushback para pushback. It's approved, azul 5001, report to taxi. Do CENIPA, que eu posso fazer diretamente no site de ocorrência do highway. Tá bom, foi o 970-366, já estabilizado. A gente reportava pra polícia militar, aí às vezes eles iam, não iam, não conseguiam pegar quem é. Aí fazendo reporte pelo site do CENIPA, avaliar e ver do que se trata, eventualmente. Então, qual é o final do procedimento RNAV, chama a torre 1198-1970. 295, boa, legal. Legal. Boa noite, 1970, na estabilizada, RENAVE, Zolfo, 1-0. Boa noite, 1970, boa noite, avisado, autorizado, pouso na pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 8-9. Tem livre pouso na pista 1-0, voo 9-7-0.